nível 220, conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL. Saída da EL, transição coral, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 9, transponda 5461. Autorizado nível 220 para Ilhéus, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva direita na saída da EL, transição coral. E o transponder 5461, controle de saída 12118 e a torre 6895, Oxana 6327. Controle de Salvador 120, decimal 8. 1208, 6327. Seja necessário com aproximação. Teste livre pouso, estamos visual aí, contato com o TQS visual com as duas aeronaves. Passado 62, tráfego adicional. Um guardião da polícia local decolando com o Pro Nordeste a 500 pés, não necessário com a aproximação também. O 2009, decolado 09, controle 120, decimal 8. 208. Sete, aguarde o Olímpio 01. Mike Bravian, que pode retornar, senhor? Mike Bravian, que autorizado base, reporte, aguardando instruções para pouso. Mike Bravian. Tornava, aguardando instrução para pouso, Mike Bravian. Tá, subindo para o 240. Direto Coral. 240, como vai subir o solicito 200 ou 2009? Tudo, eu mantenho o nível 200. 200. Guardião 01, não confirme quantas milhas você se afasta? Passando o máximo 10 milhas aqui para o setor Nordeste. Guardião 01, corrigindo, o Olimpo 01 na linha e mantém puxando a 0. Guardião 01, transfere o controle 1208. Transfere 208, grado 01, guardião. Controle, boa tarde, guardião 01. Guardião 01, mantém o cinético do controle, hoje chama 096 e 500 pés. 096, escudo do controle, Guardião 01. O 2009, autorizado direto Ilhéus. Voando Ilhéus, o 2009. Máquina 10. Final de 3.5 milhas, na 197, Machado travado, mais para Biak. Posição 8, chegou, meia 321 na Lochanete. Autorizado, chame para o táxi, Lochanete é 321. Camarão, possível. Olimpo 01, deixa a semana fazer a corrida abortiva, pode liberar e decola? Autorizado a corrida abortiva, vento 190 graus, 9 nós, reporte ao término para livrar a pista. Gol 967, ali mantém puxando zero. Ali mantém puxando zero, gol 967. O 2009 é autorizado para Ilcose. Confirma, voo 2009. Centro Recife reautorizou para a posição Ilkov. Ilkov, voo 2009. 03, azul 4462. Posição 03, 4462. Tem que fazer uma operação policial em Salvador, depois da sala do Coco. Gente. Gente, 1-2-1-1 agora, o Olímpio 0-1 para o novo táxi. Voo 2009 chama Centro Recife, em 1-25-1, alternando em 1-33-25. Voo 2009, copiando. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Olímpio 01. 01, via Alfa, chame antes da Juliette. Mike Brabiak. Livrando agora o Mike Brabiak, ciente, a estação a frequência livre, boa. O 967 decolado 15, controle 120-8. 108, o 967. Livre táxi, índio e alfa, ponto de espera 10, chame 6321. Ponto de espera 10, para 360. Autorizado livre, para o 360, o 967. Na minha 314, eu tô em Salvador, 118-95. 285, boa tarde, minha 314. Confirme, Guardião 01. Guardião 01, não confirme? É, preciso acender para 1.010 na vertical de Interlagos. Autorizado ascensão para 1.000, ajuste na 017. 017.010, Interlagos. Torre, boa tarde, CNM 314, estabilizado por Guilherme, por exemplo. CNM 314, ajuste 1-0-1-7, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso, CNM 0, 314. 01, siga via Índia e Juliette, teu ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, transferência 1-2-1-8-9-5, Olímpio 01. transpondo 967, chama centro Recife em 125 decimal 1, em caso de falha 133 decimal 25. 125133 decimal 25, obrigado. Solo 20, direito 921. Direito 1163, por Solo, uma boa tarde. Puxa na M3, por acaso. Método do tempo para Grécia Salvador. Você vai estudar quanto? Qual seu destino será o Gréia? Não, exceto a cruz até aqui do campo, vai até Itapuã e de Itapuã, Grande Salvador. Sim, agora. 321, linha decola, fechando a 0, vento 200 graus, 1 a 2 mais. A linha decola, 106, 321, certo. Região 01, chama a torre em 118, decimal 95. Chamar a torre, 118,95. Torre Guardião 01. Torre Salvador Guardião 01. Iniciando 321. Torre, Guardião 01. Guardião 01 prossegue no seu setor norte, aposta através norte da torre, sem interferência com o eixo da 1-0. Cruzado através norte, o Guardião 01. Sam, Mike, Henrique, Oscar, Solo Salvador. Nós estamos na posição da remota 14, autorização de rebote para o portão número 10. A partir de agora está instrumento, ok? Teto de 800 pés com 4 mil de visibilidade. Tá, vai prosseguir pra e vai retornar quando o campo de setor de iguais, então pode continuar com o instrumento na volta. 7, mas o nível do seu é visual, ok? O seu vai ter que decolar o instrumento, vai modificar o nível? Sim, eu posso fazer sair do instrumento e prosseguir pra terra pra resolver o 2-4. Gente, eu vou coordenar com o controle, guarde um minuto, o Olímpio 01. Tá, bom. Poxa, M3, 2, 1, decolado aos 2, 3, controle, 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, obrigado. Controle, boa tarde. Centro de 217, aciona a identificação, chegada bom. Desce aí, mantenha o nível 050. Controle, boa tarde, Oxanero, 6321. Oxanero 321, contato radar na decolagem saída Arbor, autorizado direto Lefa, subindo para o 360. Direto Lefa até o 360, obrigado. Portão 10. Gente. Transferência, Guardião 01. Tá dando. Salvador, boa tarde, Uno 620, oceano, identificação, chegada a mar e desça e mantenha o 0620. Controle Ocean 6321, precisa manter, senhorita, a rua 230. Aproximadamente 23 km, no momento da informação. Canal 321, copiou? Negativo. Autorizado por rua 230, após em sua navegação, no terceiro saído. Ok, depois, terceiro saído, 6321. Na escuta? Escuta no controle, saída no nível 120, ok? A saída da EL, até 15 milhas, pós prossegue em coordenação controle conforme o acordo. A linha decola piscina 0, limpo 01, vento 2, 00 graus, 10 nós. O Guardião pode comunicar com o controle? Transfere 1208, Guardião 01. 08, grato, Guardião. Já pronto, Alepa, 6321. Gente. Obrigado. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. A sua escuta está passando aqui para 15 milhas para o setor do litoral norte. Está querendo manter até o 10. Gente, no meu país, a escuta do controle é 1097. Mudando no 10, escuta do controle, guarda 01. Você, guarda 107. Alpha, Skulk Event, cleared, bomb, arrival, tenant maintain, plot level 050. Gente, confirme o comandante. Pode falar do solo, Guardião 07. Solo? Podemos ter uma coisa estimada, espera. 15 Oscar, sua posição? Yang Oscar está se aproximando aqui do portão 10. Avistado. Puxa, né, 6314, livre ingresso. Portão 08. Portão 08, 6314, obrigado. Guardião 07, proa do litoral sul, prossegue via linha do litoral, aguardando transferência, Guardião 07, decolado aos 29. Gente, vai manter proa do litoral sul, aguardará a transferência, é o 3217, autorizado direto Duna, descendo sem restrições de altitude para 2000 pés, ajuste na 07. Duna sem restrições de altitude para o 307. Guardião 07, transfere controle 1208. 1208. Vou colocar mais Aero 10, grato, boa tarde. Boa tarde. Oceaner 6327, confirmando o nível para Ilhéus, que foi autorizado, 220, confere? Afirmativo, senhor, 220, pronto para prosseguir acionamento no linha número 6. Portão 06, ordenem com a equipe de solo, a um Airbus da companhia passando a cauda, autorizado, chame para o hospital. Afirmativo em coordenação, reportar a data 6327. Sérgio Litoral, para onde, lá? Sérgio 07, permanecente escuta do controle 500 pés. Decimal 8. Bora pro controle 208, Olímpio 01. 126, decimal 0. 1288, alterna 1260, ótima tarde, obrigado. Bono 620, livre das restrições de altitude, desce para 3 mil pés, ajustado em 1097. Quente, livre das restrições, desce para 3 mil pés, 1097. Bono 620. Controle de Salvador, muito boa tarde, aqui é o Olympus 01. Olympus 01, contato radar na decolagem, saída BL, após direto Serra Bravo Romeu 204. Olympus 01. É, autoriza o Olympus 01 para liberar as formações, manter 3 mil pés e a proa 1250 por mais 10 milhas e a proa da área? Autorizado. Olympus 01, está mantendo a proa 1250? Mantendo 3 mil pés ainda. E vai reportar quando a pronta se dar. 01. Bono 620, redução 2109. 210, reduzindo, Bono 620. Boa tarde, o Chiner 6355. Centro da Fundação Ferro, a gente vê a autorização nível 360 para Guarulhos. Viu de voo 360, rota conforme a do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Lida, após Mótila. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5473. Guarulhos no 360, de acordo com o plano preenchido. Olha a cola da cabeceira 10, curva à direita, descida da El, Lida, Mótila. Controle de saída 1208, transponder 5473, a torre 118, 95, chamei 6355. Correto, chame para estacionar. Ok, obrigado. Voo 966, autorizado para Campina Grande. Voo 966, autorizado para Campina Grande, conforme a rota do plano de voo, nível 370, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5476. grande com o plano. Agora dá um número convertido, saída boca, transição de parque. Controle para nós, 108, torre 39, grande com destino 5476. Correto, chama pronto para acionar. Camarão, 97. Para o tanque, eu chamei 6237. E é 327, está com autonomia 255, nosso alternado Salvador, POB 120. 120, Salvador, autonomia? 255, amigo. Gente, livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera no zero, transferência. Índia e Alfa, espera transferência, 6327, boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, é o Olimpo 01. Prossiga. Autoriza manter uma centena na área? Obrigado. Grato. Senador do Carioca, o Estado, na aula de vigência, e a primeira proposta da ponta certa. Pegação na proa de Duna. Registro no 90 e proa Duna, bom, no 620. Papá Romeo Alfa Vitor X-Ray. X-Ray, da... você teria a sua... Ainda não sei, não sabemos ainda que não saiu aqui a rota. Assim que surgir a rota no, na strip, eu lhe chamo para autorização. Salvador, boa tarde, 132-17. 132-17, ajuste no 017, reporte visual com campo. Gostaríamos de visual, 132-17. Papapapá, é Papa Serra, solo Salvador. Assim que eu recebi o seu plano no sistema uniforme, é Copa Terra. No momento eu não recebi. Site. Pouso autorizado, fechando a zero. Vento 200 graus, meia dúzia de nós. Pista molhada. Gente, 3217, livre pouso. Estabilizado no ILS, voo no 620. 620, ciente, completa a torre em 118 decimal 95. 29, Rio Salvador, uma boa tarde, voo no 620, 3 milhas para Duna. Voo no 620, ajuste no 097, gostando de aproximação, número 2 para pouso, reporte visual com campo. Sim, deixa eu reportar visual no 620. Girls, you are to an alpha without restrictions, send it to 2000 feet, send it from 017, and reduce it to 2009. Send it to 2000 feet, affiliate 1017 without restrictions, and reducing speed to 2009. Radião 07, ciente, reporta quando na vertical de Pituaçu. Chame 327 após a voz da TAM na curta final ali, mantém puxo no zero. Posso fazer tráfego ali, mantém 1 no zero, Chame 6327. ILS X-ray 1110, according to establish a multi-call 021-alpha. Salvador, boa tarde, azul 4198 com a informação Tango, autorização ATC 340, confirme. Confirme o tráfego? É o 4118 azul. Azul 4118, autorizado para confins, conforme rota do plano, nível 340. decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Controle de saída. Controle de Salvador, 120.8, torre 18.95, código transponder 5521. Bruno, 18 da Azul, operando para a sala 5, 340, aqui conforme a rota proposta, decolando da 10, curva direita, árvore, transição elétrica. Controle 208, torre 119.8, transponder 5521. Protejamento correto, chama o plano estacional. Semana na... Paulo, Salvador, voo 966, voo 966, portão 09 autorizado, chama para o táxi. Camarada, táxi, 966. Paulo, boa tarde, 3217. São 3217, livre táxi, portão 06. 06, 3217. Papapá, Eco Papacé, Sol Salvador. Aguarde. Voo 620, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 5 nós, pista molhada. Gente, autorizado pouso na 10, voo 620, dá visual. Gente. A torre entende que iria voar num outro local fora do circuito de tráfego, com o controle de Salvador. Porque para voar local no circuito de tráfego, essa condição não é prevista, não existe. Drone Salvador, muito boa tarde, Janeiro 6327 decolou. Nael Coral, passa, se escuta. Janeiro 6327, compasso radar, suba via saída da El para nível de voo 220. Via chegada da El, Janeiro 6327, obrigado. E a saída, o Xané 6327. Queda. Controle, o Guardião 07 passou agora para o seu. Toque remetido lá em Veracruz. Sim, porém, continuo com aquela observação de não ter recebido o seu plano ainda no sistema. Já comuniquei a sala IES, estou aguardando. No 097, está presente, tem condições de conseguir direto para o Pasto Grande, Lisandro? É, a intenção seria pouso na cabeceira 17, mas se for atrapalhar a sequência, a gente pousa direto no Graé. Seja presente, autorizado o cruzamento do eixo da 10 para o Guardião 07, é porte para gerar base para pouso na cabeceira 17, Guardião 07. Presente. Farica, nessa condição. Então 3192, a chama identificação e a chega da Mari, desça para nível de voo 050. O 6327 vai realizar pequenos via esquerda para evitar formações, controle. Confirme a proa, o chama 6327 e por quantas milhas? A proa 200 por aproximadamente 20 milhas. Paulo, boa tarde, voo no 620, visou. Voo no 620, livre táxi, portão 05, mantém posição antes da Juliette. A gente mantém a alta antes da Juliette, aguardando 05, às vezes já. Papapapai, papacerra, qual é o horário de sua notificação, a hora de OBT? Obrigado. Sete, Guardião. Sete, a porte para gerar base, Guardião 07. Sete. Ah, boa ideia, não vai nem acontecer. Vou Charlie 021 Alpha, we are establishing last runway 10. Hotel 021 Alpha, contact tower 118 decimal 95. 118 95, Portugal 021 Alpha, bye. Muito boa tarde, Portugal 021 Alpha, Salvage Islands, runway 10. Portugal 021 Alpha, QNH 1017, report runway in sight. Pode runway in sight, Portugal 021 Alpha. Rádio para sinal do 17, Guardião. Guardião 07, usa pouso pairado, cabeceira 17, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Pouso pairado, cabeceira 17, Guardião. Deixa uma olhada, Guardião 07. Beleza, obrigado. Torre Salvador, voo 966, boa tarde. Próxima ponto de espera, pronto. Voo 966, mantém ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 966. Portugal 021 Alpha with the runway site. Portugal 021 Alpha, clear to range runway 10. Wind 200 degrees, 6 knots, runway west, from track on north sector, don't interfere with approach. Okay, Portugal 021, we have the traffic on Ticaro. 20 na Alfa, antes da Juliet. Plant for runway 10, Portugal 021 Alfa. Affirmative, clear to range runway 10, wind 200 degrees, 6 knots, runway west. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Solo voo no 620. Voo no 620, adiante. Está mantendo a Alpha antes da Juliette, né? Você está? Teve ingresso para 105. Utilizando ingresso, certo? No 620. Papá Romeu, começa abraço para você. Tá bom, meu acho que tá bravo, mantenha o setor do Pituaçu, após Farroquita Puã, aguardando até contato com a torre em 118 decimal 95. Bravo. Bom, 966 ali, mantém o bicho no zero. Ali, mantém não no zero, bom, 966. Também agora a torre 118 decimal 95. 395, bravo. O meu acho que é bravo, ajuste no 097, confirma a tensão. Tensão é 75, senhor. Gente, o meu acho que é bravo. Pra se manter a linha do litoral. Reporte vertical gente, para o estado. Gente, posição da lateral da 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, chame Recife, 1251, alterno 33, decimal 25. 1251, 3325, 62, 6327. Eda, após explode de Mótila. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5504. Que logo me transfere a estacionamento correto, chama pronto para acionar. Oceaner 6355, autorizado, chama pronto para o táxi. Chama na 6355. Boa 9660, controle 120.8. 208, boa tarde, gol 966. Controle Salvador, boa tarde, gol 966. Urna 966, contato radar, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, autorizaria para o dissipar? Tem a saída, gol 966. Mantenha a saída, 966. São 302, desça via para 2.003, que negar o 0 a 7. Via para 2.000, com 1.017, então 3.1 a 2. 7, eu me acho que é bravo, TBC livre, boa tarde. Portugal 021 Alpha. É Portugal 021 Alpha. Text approved gate 11 via Alpha and Juliet. Alpha and Juliet to gate 11, é Portugal 021 Alpha. Papapá é Papa Serra? Oceaner 6355 para o táxi, com 76 pessoas a bordo. Fernando Leão, autonomia de 6 horas. 3 horas? 6 horas. 0600. Seguinte, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera, transferência. Oceaner 6355. Índia Alfa, no ponto de espera, 1895, 6355, boa noite. Salvador, boa noite, boa tarde, Oceanair 6355, competição da Nozaro pronto. Oceanair 355, autorizado alinhar e decolar com chão 90, vento 180 graus, 195 nós. Alinha e decola 90, Oceanair 6355. Gol na 966, Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa tarde, gol 097 autorizado para Confins, conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefant. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5530. 360, rota do voo para Confins, Agora Elefant, saída 208 é o controle, 29542, 3A3, modo voo, 9097. Correto, chame pronto para acionar. Para pushback acionamento, azul, 4118. Autorizado, chame pronto para ataque. Autorizado, para ataque. Altímetro no 097, continua aproximação, reporte visual com campo, TAM 3192. 1017, vai reportar visual com campo, 392. Média 5558, controle 1208. 1208, ao 6355, boa noite. Está visual com a câmera, está 3192. Confirme a que altitude o senhor avistou, o 3192? 1200 pés. 7, está 3192, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 14 nós, pista úmida. 7, está 3192. A 6355, contato radar, suba via saída da El para nível de voo 360. Sobe da El para o 360, 6355. Azul 2782, acende a identificação, via, chegada ponte, desça para 4.000 pés, quem negar, 1097. Via, Olimpo 01. Olimpo 01, Olimpo 01, serviço radar encerrado, 54 milhas, afastado do BR de Salvador. Para serviço de formação e alerta, frequência de Recife é 1251, alterna ainda 133 decimal 25. Para retorno a Salvador, chame 120 decimal 8. próxima. Thank you. Taxi, portão 02, tá 3192. Portão 02. Azul 6918, acendo identificação, desça via chegada Mari para nível de voo 050. Chegada Mari, desça 050, azul 6918. Salvador Azul 4118, quanto espera a ação? Azul 4118, cruzado alinhado e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 1 a 3 nós. Livre alinhado e decolar a 1 a 0, Azul 4118. Confirmando 3192, portão 2. Afirmo, portão 02, liga já. Azul 4118, decolado 204, controle 120, decimal 8. 08, pegado 4118. Controle, o guardião 76 Salvador. Gente, guardião 01, chame torre 118, decimal 95. 7295, guardião. Oi, guardião 01. Guardião 01, ajuste no 097, tensão direto, faixa do GRAE. O 097, afirmo, direto pro GRAE. 7, Guardião 01, reporte através norte da torre. Ainda não visual com tráfego. Reportará através norte da torre, Guardião 01. Aguarde a saída, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5536. A saída será Momo. Frutti. Então vai ser 340, a rota conforme o plano, a pista 10, decola na Momo Frutti, 1208, a frequência do controle, 10895 a torre, 5536, o código transponder é do 6314. Protejamento correto, corrija a saída para Momo, transição Nenim. Então vai ser agora Momo, transição Nenim. É Nenim, November Eco, November India Mai, Nenim. Peraí, então, posso já. Como transição Nenim. Fih, chama pronto para acionamento. Chama lá, obrigado. Papapá, Sierra Kilo Índia, Sol do Salvador. local de estacionamento. Suba via Saidar, vou para nível de voo 340. Ah, você está certo, azul 4118. Azul 6918, desça via para 2000 pés, QNH 1097. Via 2000 pés, 1097, azul 6918. Você pudesse liberar a velocidade para azul 6918, senhora? Está livre, azul 6918. Obrigado, 6918. Azul 2789, está no real descida? Sim, azul 2789, desça via para 4000 pés, QNH 1097. 17, Livrando 90. Hotel Juliette Serra, Sol Salvador. Guardião 01. Guardião 01, tráfego avistado, autorizado direto para o HE. Vento 170 graus, 7 nós, reporte solo controlado, Guardião 01. Reportando no passo do Grau, Guardião Verona. Tem altitude para o destino? Bafá, Romeu Hotel Juliette Serra, Manati, 1.000 pés. Decola da pista 1-7 com curva direita. Corredor Axé, após coordena com o controle direto Manati. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5447.